Zero, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 129. Livre pouso, pista 17, Oceania 250. 5 transponder, web 59731, portão 5. Acorda, ponto push, 97. Trabalha muito grato. Gente, nada é, após 2 mil pés, aprou a coral, 5592. Até o ponto de espera da taxi papá. Índia Tango e uniforme, mantenha o ponto de espera. Papapá, Alfa Tango Tango, 63 milhas nordeste de Salvador, serviço ainda terminado, chame agora Aracaju 203, bom voo. Aracaju 203, chamará Alfa Tango Tango, obrigado amigo, tenha uma dia. Zero, solo aos 4-1, livrando à esquerda, mantenha antes da Taxi Mike e chame o solo em 1-2-1, decimal 9. Sim, está livrando à esquerda. Vai manter posição antes do Taxi Mike, chamar o solo 2199, o Xané 6250. Salvador, bom dia, Xaner 6250, livrou a pista no 7, está aguardando a Lima antes da mãe. 250, taxia parte 1, portão 02. Ok, via parte 1 para o portão 2, está livre o táxi para o 6250 da Xaner. Controle em Salvador, TAM 3198, bom dia, cruzando 1970 para 1950. Bom dia, 3198, sente a informação atinge? Controle em Salvador, bom dia. TAM 3198, bom dia, sente a informação atinge? Lima, tio, sente a informação Lima, 3198. Certo. Para confirmar o tempo previsto para a abertura da pista 10, ainda em mais de 17 minutos, confirmando. Irá prosseguir pista 17 ou aguardar a pista 3198? até agora a pista 190, nosso estimado de pouso é o 00. Certo, o 00. Nosso radar, ele nos dá mais 10 minutos. Então, reduzindo para aguardar a possibilidade de não descontinuar a aproximação com órbita, reduza para a redução da velocidade, desse para o 050 na chegada a mais, 398. Índia Tango Uniforme, livre decolagem, vento 130 graus, 14 nós. Salvador de Papapapá, Alfa Tango Tango, voltando. Alfa Tango Tango, prossiga. Agora 61 no milhas para Aracaju, sem contato com Aracaju, e algumas aeronaves estão voando próximo lá, que há um bom tempo também a gente está chamando Aracaju sem resposta. Tem alguma frequência alternada aí? E agora vamos entrar em contato com Aracaju, ok? Então tá. Positivo, estou na sua escuta aí. Controle Salvador, bom dia, Azul 4207, informação Lima. E a Azul 4207, desça para o nível 080, autorizado a chegada bom. O foco será o número 2 na aproximação, aguardando a abertura de pista 90, 4207. Ok, a DC80, chegada bom, número 2 na aproximação, pista 4207. Tango, gentileza, uma nova chamada Aracaju 203. Positivo, assim farei, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia Tango Uniforme, no perfil da PUCA. Bom dia, Papa Romeu, Índia Tango Uniforme, contato radar na decolagem, suba nível 170, sai da PUCA, transição Caju. Ação 170, na Juca, Caju, na PUCA, Caju. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. 65 milhas, Nordeste, Salvador, serviço está terminado, chame agora, controle Aracaju 203, bom voo. 203, Aracaju, obrigado. Salvador, Romeu, Oteó, irá manter agora na presença, 2500. Romeu, Oteó, 2500. Inicia de redução de velocidade o 4207, previsto da abertura de pista apenas 1400. Mais 14 minutos. 4207. Guardião 07, prossiga. Estacionado no pátio do Graé, a intenção é o centro administrativo. Dourado, 5 minutos de voo. Guardião 07, reporte fora do solo, vento 100 graus, 109. Passará fora do solo com a proa do litoral? Afirmativo, proa do litoral. Guardião 07 confirmando, vai pousar no CAB? Firmo. E confirma o TLB? 02 a bordo. Gente, Guardião 07, controle 119, direção 35, até regresso. 935, até regresso. controle Salvador, bom dia, tá 3896, descendo para o 150. 3896, Atlântico, informação Lima? Confirma? Informação Atis Lima, está ciente? Ainda não pegou não, a Lima vai pegar agora, 3896. Certo, cheque a informação Atis. Desça para o nível 070, número 3 na aproximação, e ainda estamos aguardando a abertura da pista 03896. Gente, 3896, descendo para o 070, vai pegar a informação Lima e está estimando inicialmente o pouso para as 14 horas e 5 minutos. Certo. Controle Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07. Prossiga via Litoral Sul, informe para o regresso, Guardião 07. 7. 4207 pode passar bom para cima do 100. Firmo, 4207. Prezado passar a posição bom para cima do nível 100. Desça agora para 0620, do 4207. 060, 4207. Romeu Índia Tango Uniforme, chame agora Cetro Recife 2085 até 3365, por favor. 2085 até 3365. 3365, grato. Cetro 98, desce 3.000 pés, altímetro 9093. 3.093 agora, desce 3.093. Guardião 07, né, você tem um pouso no CAB, confia? Ativo, vou pousar no CAB. Certo. Tá na curtíssima final. Qual seria o bom pouso? Claro, bom trabalho. Salvador approach American 990 out of 20.2 for 170, we have information to Lima. Roger, American 980, descend level 080, clear the bus arrival. Reduce your speed 9990, number 4 to land. Okay, down to level 80, bump arrival. Number 4 for the arrival, and say the speed again. Reduce to 250 knots. Flowing to 250 knots, American 990. Uma previsão de espera para o sequenciamento para o azul 4207. Provavelmente uma espera sobre cima pela programação do controle 4207. Ok, gente. Salvador approach, good morning, fly American 9752, fly level 170, descending to fly level 150. Morning, fly American 9752, descend level 080, clear the mar arrival. Number 5 for landing. Fly American 9752. Reduce your speed to 50 knots. Descend Romeo, and say again the speed, please. 2500 Max. 2500 Max, 9752. 5595, 53 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame e controle, Léo, 120, olha bom. Azul 4207, desça para o nível 040. 040-4207. TAN 3191, a possibilidade de uma órbita do procedimento sobre Simbra 3000 pés, 3198. Afirmativa, 3198. O nosso chamado é o 00 de pouso. Gente, estamos aguardando a infraero, ela tem que confirmar a abertura de pista inicialmente. Se não for possível, irá iniciar uma espera, uma órbita do procedimento ILS X-Ray em Simbra. 3198. Azul 4207, programe uma espera na posição pelo com curva à direita, tem condições? Positivo, pelo espera pela direita. Tá 3896, inicialmente programe uma espera na posição ITAP com curva à esquerda, desça para o nível 050. Para 050, ITAP vai entrar em órbita com curva pela esquerda. 3896. Afirma, forma ele que é o número 3 para pouso. Se o primeiro traço orbitar, os demais terão que orbitar também. 3896. Afirma, 9640. Posso para o táxi. 10. Desça para 2000 pés, 2000 pés, 3198. 2000, 3198. Clássico, controle Salvador. American Line 98 990 descend level 060. Continue down to 060, American Liner 90. Fly American Liner 752, descend level 070. Descend into flight level 070, 9752. Fly 9572, prepare holding pattern over Mari position. Holding over Mari position to Fly American 99752. Correct? Sou 95, quer dizer, 973, no portal 5 para pushback e acionamento. Faltam ainda 3 minutos para abertura de pista. Eu inicio a espera, uma órbita do procedimento. Vai pousar o 03, então olha lá adiante. Gente, se prosseguir na aproximação que estiver fechado, vai arremeter, confirma. Vamos fazer a ordem, né? Que eu notei que escada é o 00, mas o pouso está estimado ao 00. Mas vai fazer a ordem, porque a pista não está aberta. Se o senhor me confirmar que vai abrir o 00, eu continuo a aproximação. Vai iniciar a ordem em ETAP, o TAN 3896. O 3198, eu informo que a infraero tem que nos fornecer, a estará aberta. Se eu chegar no 00 fica complicado para a gente, 3198. Azul 4207, inicia a ordem, 4207. Iniciando a época sobre o 4207, descendo ao 40. 3198, tem condição de completar a aproximação visual, confirma, a pista abriu agora. Afirmativo, 3198. Gente, complete a torre. Obrigado, professor. 4207 em condição de curvar à esquerda agora para a vetoração final. positivo. Com curva à esquerda, voe pro 120-4207. Esquerda pro 120-4207. Na 3896, complete a órbita da... E após desça para 3.000 pés, 3896. Após completar a órbita, desça 3.000 pés. Ok, após, a... após completar a órbita sobre Itapi, a gente inicia descendo para 3.000, é isso? Assim. Ok, obrigado. Azul 4207, desça 2.000 pés, altímetro 1.03. 2.003, 4207. American Line 980, vector for space, turn right, head 240. Right, heading 240, American 980, or minor 980. Nome é 140 Recife, 350 via Peruísco 58, autorizado na pista 10, curva esquerda, sai da Puga, transição Caju. Controle 119 decimal 35, acena 51. Paulo, recebeu 2/1, gostaria de 140, está na posição 2, com informação 5. Pode confirmar? Para fundo 1510, com meia até hoje. Azul 4207, desce 2.000 pés, complete curva esquerda para o 120. Autorizado sinal ILS X-ray, fonte estabilizada. E 2.000 para o 120, autorizado sinal X-ray, chamará 4207. 661-0, autorizado o Recife, nível 350, sinal é Peruísco 58. Pessoal da pista 10, com curva esquerda. Pouca transição Aracaju, controle 1935 e o transporte em 5. Tá correto, ponto puxo. Obrigado, última puxa. É o 4-0 da última. 98 no solo a 00. Chame solo frequência 121-9, livre fixo pela direita. 4 milhas, Patango, Romeu, até Oscar. Para 3.000 na Pro 060, limite lock, então 3896. Táxi para o Web 9731, 145, 4 horas com 20. 145 a bordo, Web 6731, está autorizado táxi via Pátio 1 India Alpha, onde para a torre 2862, que negar 1013. Pátio 1 India e Alpha, 1013, o 9731, 1860. 270, bom dia, contato radar, desça para o nível 080, autorizado chegada bom. Ok, está mantendo 220, é isso mesmo? 220, está excelente. Ok, para 80, 270. Aguardará da Juliette atrás do Rio, o 3198. O 3198, a critério pode via Alfa, ok? Reportante da Juliette. Ou via aquilo, 43, tá a critério. Ok, então via Alfa, vai reportar da Juliette. 330, precisa ouvir? Quer ouvir? 03. Não entendi, confirma novamente 3 a bordo? Ok, o Rio 9640 vai ceder passagem ao rebote que vai ingressar via Juliette, portão 03, após taxia Indy Alpha. Vou esperar a torre 1862, que é negar 1013. Não. Gente, Romeu até 9731, ponto de espera 190, já pronto. Iru, turn left, ready 180. Turn left, ready 180. Left 180, American 9090. Afirmativo. Desde que seja pela esquerda, autorizado. 60 após 30 milhas de Salvador pela esquerda. Tem uma que nos vou prossiga? Você usou autorizado o táxi, aponte para ingresso 97. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, com minha aproximação e pode frente para o baixar travado. Baixou e travou 4207. Azul 4207, tráfego na a 11 horas. É um Papa 28 Alfa, 3 milhas da sinal 17. E? Over established. 9-9-0. Okay, left 150 degrees, we'll call established on the localizer, American 9-9-0. Dado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 079. Livre pouso 4207, pista 1-0. 6-0-7-2-7-0. Autorizado, cruzamento da pista 1-7, reposte na Quebec para ingressar na Mike. This is speed 170 knots. Boeing 170 knots, American 9090. Continuamos 360 pela esquerda visual com azul na final da 1-0. Acho que mantém o sinal da 1-7 e aguarde a tradução para pouso. Aguarde para acionamento. Índia November Alpha, ao táxi via Mike, reporte para ingressar na Lima. American 9090 established on the localizer. Roger, descend 2000 feet clear to the left, final approach runway 10, Canadian 1013. Down to 2000, clear the ILS 10, American 9090. 3896, 13 milhas para o marcador externo, complete final ILS Acquisition, T8, decimal 6, bom posto. 18-6, 3896. Vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-7, no meio até o Oscar. Torre Salvador, Oscar 3896, vai passar Simbra, baixou, travou. Coisa de aproximação, torre 3896, reposta no marcador externo. Reportará Simbra 3896. E tag position 207 no solo, ó, 07, difícil pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Euro direito, 219. Did you copy me? Yes, leaving flight level 050, descending to flight to 3000 feet. 1270, desça para o nível 040. Para o 40, o 270. Nos voa, a autoridade está se reforçando através de meia dúzia. Voltará através de meia dúzia, ali está aquele de novo.